Controle azul 4288. Prossiga. Após o Itapi, de qual posição é o Serra Vitor 308? Após o Itapi, autorizado o Serra Vitor 366, azul 4298, desça para 2.500 pés. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 90, reversibilizado. Após o Itapi, Serra Vitor 366, autorizado RNAV da pista 90, reversibilizado para 0228. TAM 3305, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Chama na Recife, TAM Serra Hotel Yankee. Escuta, prossiga. 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 100 e chame o controle Ilhéus. Frequência 120.1. Totalmente bom voo. 723, após pelo VCA Vitor 366, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Após Sierra Vitor 366, descer para 3 mil pés, ajuste padrão, voo 923. O 9723, após pelo, autorizado Sierra Vitor 366, desça para 4 mil pés. Após pelo, Sierra Vitor 366, 4 mil pés, 9723. Estabilizado, Azul 4298. Azul 4298, completo final do procedimento, transmissor em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1295, Azul 4298. 723, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reposta estabilizada. 2500 pés, informará estabilizado a RNAV. 2 Salvador, Azul 4298. Final de 736. Azul 4298, boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 099. Autorizado pouso no zero, Azul 4298. Azul 4298 no solo 37, libere à direita, chame solo 121, decimal 1. Espera à direita, solo 121, decimal 1, Azul 4298. 5. 895, voo na 737. Salvador, boa noite, voo na 723. Voo no 723, boa noite, tráfego já avistado, pista 10 liberada, o vento 110 graus, 12 nós, autorizado pouso, voo no 723. Livre pouso no 10, voo no 723. Zona 098, boa noite, via chegar da Mari e desça para o nível de voo 050. Ajuste padrão. Via chegar da Mari e desça até o 050. Como você vai na sua do... Autorizado direto a Vitor 366, voo no 098. É a Vitor 366, desce para 050, se trata do canal. Voo 723 no solo 31, libere direita, chame solo 121, decimal 1. 211, ou 723, obrigado. 282 Salvador, Federal 9973, próximo a Monte Imperador no 0 pronto. Federal 9973, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Autorizado a alinhar e decolar 10 graus, 9973. Zero 098, desça para 2.500 pés. Autorizado final do procedimento em rinave da pista 10, é vossa prisão. Autorizado descer até 2.500 pés. Autorizado procedimento em rinave da 10, reportará estabilizado. Vamos dar mais aí. Controle, boa noite, Federal 9973. Federal 9973, contato radar na decolagem. Via saída da EL, subindo, mantenha nível de voo 360. Via da EL subindo para o 360, pode voar Leda da presente? Privado, direto Leda. Mando Leda, Federal, grátis. São 3600, chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste padrão, autorizado voar direto São Vitor 366. Direto São Vitor torre Salvador, muito boa noite, Azul 500. Azul 5001, boa noite, autorizado a linha e decolar. Pista 10, vento 110 graus, 109. A linha decola Azul 500. Azul 2774, boa noite, mantenha o ponto de espera. Azul 4107, desça até o nível de voo 100, ajuste na 0 no 3. Reduza para 2309. 100533, retire para 2309. Por favor, sentido liberando a velocidade 4 4 na aproximação, reduza. Azul 4107. Já reduzindo, 2309, 4107. Saraia 6212, via chegada a Mari, desça até o nível de voo 100, ajuste padrão. Apatango Mike, Índia Lima, boa noite. Vou encerrar Vitor 366, desça para o nível de voo 060, sem restrições, ajuste padrão. Favorno 098, estabilizado a aeronave pista no ar. 1098, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 18, Torre Salvador, 1895, 1290. Federal 9973, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 1-2-8-3-5-2-5-1, vai chamar Recife Federal 9973, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, Azul 5001, da Euleda, passando no momento mil pés. Azul 5001, contato radar na decolagem via saída da El, submantenha nível de voo 340. Subindo ao 3. 40 via Sael Deda. 3600, confirme velocidade indicada. Agora 2509, senhora. Apatango Mike Índia Lima, reduza para 2509. Tráfico que o precede na aproximação, 10 horas, 9.3 milhas, rumo nordeste. Passando 099 para 050, Airbus 320. Índia Lima, reduzindo para 2510. Portugal 023, bom para arrivals, transport level 080, Canadian 013. Canadian level 080, Canadian 013, bom para arrivals, Portugal 023. Então, 3600, sem restrições, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposto estabilizado. Sim, sem restrições até 2.500, reposto estabilizado, final do RNAV, 3600. Patango Mike, Índia Lima, tráfego que o precede agora 6.8 milhas, vai direto para Vitor 368. 368, Mike, Índia Lima. Controle azul 2774, decolando. Azul 2774, acione o código transponder 5033. 5033, atingindo 2000, iniciando a direita coral. Gente, prossiga na saída coral, submantenha nível de voo no 60. Ascensão parou no 60, autorizaria da presente 2000 pés direto coral? Autorizado, direto coral. Controle Salvador 5001, solicito voo a morte para evitar formações, seria. Entre desvios, aguarde coordenação com o Centro Recife, azul 5001. Graças, vamos lá na Pro 230 então, aproximadamente 50 mil de evitar formações à esquerda. Gente, livre desvios. Engenho no 50, azul 417. Desça até o nível de voo 080. 080, 4107. Bono 354, via chegada Mari, desça até o nível de voo 100, ajuste padrão. Ajuste padrão, estou acendendo. Bono 354, desça. 6212, desça e mantenha nível de voo 090. 2224, informação X-Ray. Passarei 2224, foi Mari para interceptar a chegada Mari, reposto para descida, ajuste padrão. Mari para Mari, descida, padrão, ajuste, obrigado. Patango Mike, Índia Lima, reduza para 2309. 2309, mantendo o Mike. São 3600, confirma velocidade indicada. 2500 mais ainda. Gente, reposto iniciando, redução. Gente, repostará. Tango Mike, Índia Lima, reduza para 2009. 2009, Mike, Índia Lima. Tango Mike, Índia Lima, desça para 4.000 pés, permaneça ajuste padrão. 4.000, azul 4107, está para o nível de voo 050. 050, 4107. Oceania 6212, foi direto Serra Vitor 368, desça para o nível de voo 060. Azul 2534, via chegada Mari, desça até o nível de voo 180, ajuste padrão. Reduza para 2509. Já está marcando 2509, descendo a 180 na área de 2566, iniciando a RNAV, iniciando redução 3600. Latam 3600. Complete o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Muito obrigado, boa noite, cara. Boa noite. Apatango Mike India Lima, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da Pistão 0, reposta estabilizada. Mike India Lima, 2500. Azul 4107, foi direto para Vitor 366, desça para 4000 pés, ajuste padrão. Uau, Serra Vitor 366 para 4000 pés, 23, Azul 4107. Está na 6212, vou direto para a Vitor 366, desça para o nível de voo 050. 3. Azul 5001, chame o centro do Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35, 125.1, obrigado, feliz, excelentemente. Somente, bom voo. Valeu. Voo no 354, voe direto para a Vitor 366, desça para o nível de voo 060, ajuste padrão. Salvador, 2224 para a descida. Aguarde. Voo no 354, voe direto para a Vitor 366, desça para o nível de voo 060. Já vi 366, desça o 060, no 354. Paredo 2224, desça para o nível de voo 070. 070, 2224. Centro 107, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reposta pesada. 2500 pés, final da RNAV, em contato estabilizado, azul 41107. Portugal 023, approaching level 80. Portugal 023, stand flight level 080. 10 graus, 129. Livre pouso, na 10.607. Chame Torre Salvador, frequência 118.95. 895. Torre Salvador, 8.624, muito boa noite. Oceané 6224, via saída Conde, suba e mantenha nível de voo 190. Confirmando subida, via Conde. Autorizado foi Bucajan. Autorizado direto Conde, Oceané 6224, sub e mantém nível de voo 190. Direto pro de Conde, Oceané 6224. Salvador oficial 023, 240, tua voz do Eva. Via desviation Portugal 023, stand flight level 050. Standing flight level 050. Agradecido, 2534. Azul 2534, desça até o nível de voo 160. É, 5972, pronto. Após o tana curta, autorizado alinhar e manter, agilize o quanto possível. Esquerda 020, contato pela 270, Salvador, 2834. Azul 4107, reduza para 1970 nós, tráfego que procede na aproximação 5.8 milhas, Charlie 525. Reduzindo, 1970 nós, Azul 4107. O Chané 6212, desça para 2500 pés. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reposta estabilizada. 2500, autorizado, vai reportar estabilizado a RNAV, vai chamar 6212. Sonar 6212, reduza para 2009. 6212. Azul 4107, reduza para velocidade de aproximação, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, 4107. Salvador. Salvador, boa noite. Eu sou 3152, informação de Drake. São 3152, via chegada Mari, desça até o nível de voo 100, ajuste padrão. 100 padrão, ajuste da 3152. Oxané, correção, voo 1354, desça para 4000 pés, ajuste padrão. 4000, no 354 agora. Passando, aguarde formação de pista livre. Guardando pista livre 4107. Rio 5974, boa noite, mantenha o ponto de espera. Tá 3600 na escuta. Tá 3600, tu tem um momento, Sierra Victor 367, clear of weather. Vai em direct, Sierra Victor 367, é Portugal 023. Direct, Sierra Victor 367, região 023. Azul 2534, desça para o nível de voo 080. 080, Azul 2534. Salvador, Azul 2774, solicita desvio esquerda para o 220, formações. Azul 2774, livre desvios, reporte ao térmico. Afirmativo, desvios de pelo menos até o Travessilhão. Livre desvio. Salvador, 7152, solicita desvio para o 060. Controle Salvador, boa noite, 5972 da Rio, decolado da EL, Leda. Afirmativo, tenta protestar, senhor Leda, tenta informações. Livre desvio. Bravo. Controle, o Oxané 6224. Oxané 6224, prossiga. Informação, tenta tentar desvio à direita. Livre desvio, Oxané 6224. 70 milhas. Dono 354, vetoração para o sequenciamento. Curva esquerda, proa 355, está limitado pela radial 270 do VL Salvador. Esquerda 355, limite a 270 do VL Salvador. 1354 agora. Salvador, é Portugal 023, request descent. Portugal 023, descent 2500 feet, clear, air never runway 10, request that. Descending 2500 feet. Clear for NAV runway 10 will report established at Portugal 023. Passarei 2224, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda proa 360, está limitado pela radial 270 do VOE Salvador. Desça para o nível de voo 050. 050, esquerda proa norte, limitado pela 250 de Salvador, 2224. Liberação quanto possível, chame o solo 121 na décima 1 a liberar. 972, contato radar na decolagem, via saída da EL, sub mantém a nível de voo 360. Daniel, 360, 5972, autorizaria a PROA de BDEV, se possível? Quase coordena. Sua escuta, obrigado. Chané 6224, chame o centro Recife. Correção, mantenha a PROA de CONDE, aguarde transferir. Conforme informado, 6224, recepção de desvio direito na PROA 70. Sim, seu Chané 6224, livre desvios, aguarde transferir. Aguarde. Chané 6212, estabilizada, aproximação final. Chané 6212, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 6212. Controle 354, cruzou 270. Bono 354, curva à direita na proa 050, está limitado pela radial 300 do VR Salvador. Direita 050, limite a 300 do VR Salvador, no 354. Afirmativo. Comandante 752, pode prosseguir a descida? Azul 2534, desse mantém o nível de voo 060. 060, azul 2534. São 3152, desse mantém o nível de voo 070. Reduza para 2309. 070 reduzindo para 2309, na 3152. Passareia do Zona 250, Salvador. Passareia do 2224, seu novo limite radial 300 do VOE de Salvador. Tá bom, 300, novo limite. Do 4107 no solo 59, libere a direita na Fox, solo 121 decimal 1. Direita Fox, 211, azul 4107. Antena 802, Sané 6224, após desvio, voe Alfa Romeo 363. Afirmativo, após desvio, Alfa Romeo 363. Oxigênio 6224. Romo 354, 20 milhas, oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, no 354 agora. Passaredo 2224, curva direita na proa 045, o limite é a radial 300 do VR Salvador. Direita 045, limitado pela 300 do Salvador, agora 2224. Zona 354, desça para 2500 pés, reposta estabilizar. 2500, reposta estabilizar, reduzindo 170. Azul 2534, curva direita na proa 150, está limitado pela radial 270 do VR Salvador. 1950, 78, 74. 74. Salvador, chofer. Capital Ground 023, complete final Salvador Tower, 118.95. 118.95, Galo 023, Salvador. Passarei do 2224, desça para 3.500 pés. Ajuste padrão. 3.500, 1.013, 2224. E o 5972, chame Centro Recife. Frequência 128.35, alterna 125.1. Recife 2835, alterna 25.1, 5972, grato. Azul 2534, reduza para 1809. 1809, 3152. SAM 3152, prossiga. Tem condições de reduzir até 210. Para gostaria ou mantém 230? Reduza, número 5 na aproximação. Se precisar, pode ir reduzindo. A seu critério, estamos aqui para ajudar. 3152. Gente, graças. Doutor, até eu. Azul 2534, desça até o nível de voo 060. 060, 2534. Obrigado também. Paredo 2224, desça para 2500 pés. 2500, 2224. Passarei 2224, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 366. Direito, Serra Vitor 366, 2224. Tráfego que o precede na aproximação, 11 horas, 4.4 milhas, passando 060 para 3.500 pés, Alfa Tango 72. Espera de volta. SAM 3152, restauração para o sequenciamento, curva esquerda, na proa 015, está limitado pela radial 300 do VR Salvador. Afirmativo, esquerda 015, limitada a 300 em Salvador, SAM 3152. Aparelho 2224, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, responsabilizado. SAM 2224. Azul 2774, serviço radar encerrado a 58 milhas, sudoeste de Salvador. Sub mantém 160, chame o controle Ilhéus, frequência 120.1. Zero 23, clear to land, runway 10, the wind is 110 degrees, 09 or not. Clear to land, runway 10, now 023. Azul 2713, foi bom para interceptar a chegada bom, se reposta para a descida. Contato radar 5.5 milhas, nordeste de Salvador. Controle Salvador, boa noite, ao Rio 5974. Rio 5974, contato radar na decolagem via saída da EL, submantenha nível de voo 340. Avião da El 340, Rio 5974. Azul 2534, reassuma a navegação, Tia Vitor 368, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Tia Vitor 368, desça para 4 mil, azul 2534. Plano 354, estabilizado. Afirmativo. Destinado procedimento, transmissor de Salvador, frequência 118.95. 295, no 354, boa noite. Boa noite. AN 3152, tráfego que o precede na aproximação, 2 horas, 3.6 dúzia de milhas, com 195 de graus, FIS, Embraer 190. CX atingiu, está mantendo 070, visual que era o máximo. Pode reduzir, 210 mais agora. Gente, reduza e desça até 4 mil pés, ajuste padrão. 4 mil, 10 no 3, em redução para aproximação, AN 3152. Right, ground 11.1, sinal 0.0. Mantém o nível de voo no 90, estamos em controle Aracaju, frequência 120.3. Afirmativo, vai se reportar para Aracaju 203, informando, estamos executando os desvios da direita da rota. Azul 2534, reduza para 1970 nós. Tráfego que o precede na aproximação, 5.9 milhas, com 1970 de grau speed, Alfa Tango 72. Gente, reduzindo 2534, para exato, precisão. Servido 366-2224. Passarei 2224, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 295, obrigado, boa noite. Dão 3152, 25 milhas oeste de Salvador. Reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 368. 368, DAN 3152. Quase informação de pista livre. 2224. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4980, ponto de espera da 10 pronto. Gente, azul 4980, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 4980. Azul 2534, desça para 2.500 pés, rapaz estabilizado. Pede, passagem estabilizada, 2534. Azul 2713, no ponto ideal de descida, autorizado descer para o nível de voo 050. Ajuste padrão. Ajuste padrão, descende no 3, quando o ponto ideal desce até o 050. Afirmativo, TAN 3152. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reposto estabilizado. Autorizado, o RNAV da 10 em comparação estabilizado, TAN 3152. Direito 21, 354. Sete dois baixado e travado, 2224. Gente, aguarde pista livre, passarei 2224. Pesado azul 2. Azul 2534, complete final do procedimento, chame Torre Salvador. Frequência 118.95. 100 graus, 079. Professor, pouso na 10, 2224. Salvador, azul 2534, final de 8 milhas. Azul 2534, boa noite, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. 2534. Sierra Vista 368, estabilizado 3152. São 3152, desça para 2500 pés, aguarde transferência. Aguarda, 3152. Mantenha a Conf Azul 2713. Rio 5974, chame o centro Recife. Frequência 128.35, alterna 125.1. Centro Recife 2835, 251974. Azul 2713, autorizado, direto para Vitor 367. 2713, direto de você, Vitor 367. 367, obrigado. Obrigado, meu amor. 3152, tráfego que o precede na aproximação com 110 de ground speed em redução, Embraer 190 a 6.2 milhas. Complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Gente, reduzindo para mínima na aproximação e chama a Torre 1895. Até logo, 3152. Obrigado. Autorizado pouso, 990-2534. Azul 4980 na escuta. Na escuta. Para informação, estimado de mais dois pousos, esse Embraer da companhia na curta e mais um Airbus da TAM, após ser autorizado a decolagem. Eu, 4980, pode utilizar e decolar aqui da interceptação, tá? Totalmente pronto. Gente, mantenha a posição, o azul 4980. Mantenha a posição, 4980. Oi Salvador, muito boa noite, TAM 3152, Sierra Vista 372, baixar travado visual para a aeronave na curta. Gente, TAM 3152, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguarda, 3152. Azul 2534 no solo azul 13, libere próxima direita, solo 121, decimal 1. 2191, azul 2534.